casa, migalhas, ano, ano, round, round, corpo no chão, corpo nocaute. Vida não jura fraude, você sabe o que você quer. Fama, sexo, mulher, poder, quer comando, o dinheiro em sua mão. Capitalismo, consumismo, materialismo, ambição. Seu pés com pés, mente alienada não cresce. Siga a maldita tela, continue na mesma tela. Sem destaque, estagnado no profundo de uma favela. Ente ensina na marra o animal de estimação que virou fera. Virou glá, esqueceu de dar-lhe o osso, ele avança em seu pescoço. Ação, contra-ataque, revolta, tema. Pois estamos à sua porta. Fogo, fogo, fogo, fogo, fogo. Fogo, fogo, fogo, fogo, fogo. Fogo, fogo, fogo, fogo, fogo. Fogo, fogo, fogo, fogo. Para o alto e avante. Voa, voa, poder para o povo. Fênix, renasce do lobo. Fogo, fogo, fogo, fogo. Para o alto e avante. Voa, voa, poder para o povo. Fênix, renasce do lobo. Fogo, fogo. Vem, para o alto e avante.